Bala de AK, só sequência de papu. É tipo metralhadora, o que ela faz com bumbum. Metralhadora, o que ela faz com bumbum? Bala de AK, só sequência de papu. É tipo metralhadora, o que ela faz com bumbum. Metralhadora, o que ela faz com bumbum? Que o bagulho acontece. Antes de uma funa e pede, desce um combo de head. Por acaso tu nem é amiga da Mari? Te conheço, Ruana, dei os pega nos bairros. Eu tô na onda, eu tô na vibe. Eu tô na onda, eu tô na vibe, tá? E para todas as meninas é só sessão, sucessagem. Tô na onda, eu tô na vibe. Eu tô na onda, eu tô na vibe, tá? E para...